Um, dois. Eu me sinto uma celebridade. Andando sem olhar pra essas coisas sem sentido. Nem sei se isso tudo é verdade. Olhar pra Vinícius nunca foi tão divertido. Seu olhar castanho me intimida, como se não fosse o mesmo que o meu. Esse olhar laranja que você adora. Isso dá tão errado. Acho que não quero que dê tudo certo. Ha